A gata tá querendo o petisco dela. É, eu já dei o petisco. É que ela é burraça, né? Então, assim, ela fica pedindo esse petisco, pedindo, pedindo, pedindo. Aí você vai lá dar o petisco e tranca, que é o momento que eu tranco ela. Aí ela fica miando depois porque tá trancada. Mas toda noite ela faz isso. Ela não é muito inteligente. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast, e aqui comigo, meu irmão e companheiro de aventuras, Caio Corraine. Se Muito bom. apresenta! Ah, olá, personas! Exatamente. Caio Corraine aqui. Ok, ó, Rafa, a gente tá aproveitando que o Guga tá em Austin para o SXSW, né, o South By, para os mais íntimos, e nós vamos tomar conta aqui do programa. Nessa semana nós temos um programa com mais alguns momentos secretos para vocês e um programa exclusivo para os nossos assinantes no grupo secreto do GugaCast. Mas como assim programa exclusivo? Está puto? Está revoltado nesse momento? E se eu te disser que não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro programa que é exclusivo para eles? Ficou com vontade de fazer parte, né? E se eu te disser. Caraca, Rafael, tô muito bom nisso hoje. E se Muito eu te bom. disser. Que tem mini GugaCasts todo dia. Todo dia, cara. Aí, agora ficou mais sério ainda, né? Todo dia é impressionante. Então, se você quiser fazer parte desse nosso grupo exclusivo, premium, personalité, com pulseirinha que brilha no braço, vai lá em gugacast.com/assine, gugacast.com/assine, que tem todos os passos de como fazer parte desse lugar lindo da internet, que é o grupo dos assinantes do GugaCast. Mas adiantando um pouco aqui, eu já te digo que você vai precisar baixar o app do PicPay, procurar pelo GugaCast lá e fazer a sua assinatura de 15 pratas. Ao fazer essa assinatura, você vai receber R$ 10 de volta para sua carteira. Não é mágico, cara? É demais, cara. A gente é muito bonzinho, velho. A gente tem que parar de fazer isso. Quem é bonzinho não ganha dinheiro, Não, não ganha. Mas é legal. não. É legal, exatamente. Então a gente pode dormir bem todas as noites. Nós temos uma novidade. Você que também produz conteúdo, porque a gente sabe, né, que muitas pessoas que nos escutam têm aí seus projetos, seus canais de YouTube, seus próprios podcasts, outras coisas que fazem internet afora. Se você quer oferecer assinaturas para o seu público, pode se inscrever também lá no assinaturas.picpay.com, assinaturas.picpay.com. Quem sabe você também não vai ter um grupo secreto tão bacana quanto o nosso. Então, para quem quer mais GugaCast na sua vida, vai em gugacast.com/assine e vem fazer parte da nossa bolha. Rafael, faz a música aí? Vem pra bolha, você também. Vem! Vem! Caio, você sabe que a gente sempre faz um jabá aqui das nossas camisetas no mitoucamisetas.com.br/gugacast. Sim. Mas sabe que camiseta que tem me fascinado ultimamente? É a camiseta do Mococa Man. Eu tinha esquecido. Cara, a camiseta do Mococa Man, ela é épica, ela é maravilhosa. E eu acho que ela reflete muito do que a gente discutiu esses anos todos aqui no GugaCast. E tem outras que são muito legais. Tem aquelas que você usa no dia do seu aniversário, ou qualquer dia, se você quiser enganar as pessoas, como Happy Birthday to Me e Exato. Today's My Birthday. E tem várias de Nomes do Capeta. Sim, que é uma marca registrada aqui do GugaCast, as Batalhas de Nomes do Capeta. Então você pode ter estampadas vários desses melhores nomes lá na sua peita. Por exemplo, você pode chegar numa festa e nela vai estar escrito na sua camiseta assim: Zé Canhoto e Pé de Moça e Capa Verde e Fatia Grosso. Fatia grossa, muito bom. É sensacional. Muito bom. Então vai lá em mitoucamisetas.com.br/gugacast e vem se vestir melhor em 2018. Isso Então, aí. chega de jabá, vamos para os nossos momentos secretos? Bora. Marimbondo é a mesma coisa que Vespa? Não, é outra coisa, né? Marimbondo é marimbondo. Vespa é vespa. Mas como que é marimbondo em inglês? Marimbondo. Cara, por que você pergunta essas coisas pra mim se o Google está na sua frente? Vamos lá. É, mas eu tô tentando aqui, eu tô Marimbondo procurando. em inglês. A gente podia fazer um jogo que se chama Google ou Guga. Que aí você tem uma pergunta e você decide se você quer perguntar pro Google ou pro Guga. Ótima Qual ideia você de acha que vai te dar a melhor resposta? Marimbondo em francês é marteau. É um puta nome legal, né? É. Sim. É, em inglês é wasp. Viu? É. É, wasp é vespa. Mas não é o mesmo animal. Cara, deve ser. Porque marimbondo também não faz porra nenhuma. É, marimbondo é do mal, né, cara? É uma picada muito doída. É o mesmo nome para as duas coisas, verdade. Eu tinha a mania de quando eu era criança, porque lá em casa dos meus avós, ela tem uma sacada, assim, uma varanda bem grandona, assim, que era cercada por madeira, né? Algumas ripas de madeira, assim, tipo, três, né, horizontais, assim, fazendo, né, todo o cercadinho da varanda. E os marimbondos adoravam essas madeiras, por algum motivo. E aí, quando era a época de marimbondo, né? Porque tem um período específico do ano que, sei lá, a Terra tá mais próxima do inferno e eles sobem. Marimbondo, é. É. E aí, eles ficavam alguns, assim, nessas madeiras. E a minha mania era bater nos marimbondos e matando todos. De boinha. E batendo com a mão, assim, e matando todos. Até que um dia, um me picou. E eu não sabia que eles picavam. Nossa, nossa, que criança inteligente que você era, cara. Parabéns. É, exatamente. Ah, pra mim era, sei lá, era um bichinho que ficava ali meio que pousado na madeira. E eu ia dando tapa neles e era isso que eu fazia. Aí eu me picou, ficou ferrão e tudo mais. Teve que tirar com pinça, esse tipo de coisa. E aí, desde então, eu morro de medo de marimbondo. Eu tenho muito medo. Qualquer bicho que voa. Um dos medos que eu mais tenho na minha vida, assim, tipo, que é mais forte. Bicho que voa. Pode ser uma mariposa. Pode ser, não, inseto que voa. Ah, pode ser uma mariposa. Mariposa não faz nada pra ninguém. A coisa mais chata, mais perigosa que ela pode fazer é voar perto da sua cara. Essa é a mariposa no mundo. Eu não consigo ficar num ambiente em que tem um inseto voando com a possibilidade de chegar até mim. Eu tenho que ou pegar esse bicho e jogar fora, ou matar, ou sair de lá. Eu, se fosse você, não procuraria as imagens do morcego gigante, porque você nunca vai sair de casa mais. Não, ele é grande demais. O problema é bicho pequeno. Mas você falou de marimbondo na madeira. Eu me mudei para um apartamento uma vez, e ele tinha uma varanda, e na varanda o teto era de madeirinha, assim. E aí a lâmpada estragou alguma coisa, a gente precisou tirar esse teto. Quando a gente tirou, nossa, uma cachopa gigante de marimbondo, mas estava melada, sabe? Rafael. Aham. Uhum. Rafael, e aí, Rafael, rapidão, antes de você continuar essa história, parabéns pelo uso da palavra cachopa. Muito obrigado. E aí, tava melado, sabe? O teto ficou melado, a gente teve que pintar o teto por causa do melaço da cachopa de marimbondo. Caraca. E aí eu liguei pro Gustavo e falei assim, cara, eu acho que a gente podia fazer um site chamado Mel de Marimbondo. E a gente... fala que as estrelas estão tomando mel de marimbondo pra, sei lá, rejuvenescer. E é tipo suco de noni, sabe? Fazer só sites assim, sinistros falando de mel de marimbondo e falando que as celebridades tomam. E aí mostrando o cara gordinho, o cara patola, falando mel de marimbondo. Fazer um merchan, né, no programa da Record à tarde. Isso seria o corolário, né? Mas vocês sabem que existe, né? Mel de marimbondo. Não, então, mas a ideia é a gente vender mel de marimbondo como se fosse uma coisa que... Como se fosse uma coisa que vai... Que se faz bem pra saúde, entendeu? Sim, vender sim. A ideia, não, então, de que descobrimos o segredo da juventude, mel de marimbondo. Entendeu? As vespas, né, e os marimbondos, né, porque é tudo a mesma coisa, eles produzem mel. Só que é um mel absurdamente amargo, que é só pra eles mesmo. Então, mas aí é que é legal, porque aí você não pode vender um negócio que parece... É assim, essas coisas que parece que faz bem, que a gente faz propaganda na televisão, sei lá, na rede de TV, coisa assim, elas têm que ser ruins e elas têm que ter uma marca horrível. Não pode, a gente não pode criar uma marca super legal. O negócio tem que chamar mel de marimbondo. Podia inclusive ter uma marca assim, mel de marimbondo caboclo. Tem que vir num pote bem escroto, assim. Tipo cogumelo garrafada, né? É. Não pode parecer saudável. E a gente tem que pegar uma atriz, assim, de novela dos anos 80, assim, que ninguém lembra mais, pra ser a garota propaganda do Mel de Marimbondo. Você tá descrevendo exatamente o modus operandi de Cogumelo do Sol. E exato, é esse ponto, é aí que eu tô querendo chegar. Você entendeu? Ok, então a gente tá equilibrado aqui. Eu tava conversando com a Patrícia esses dias e a gente tava falando sobre fada dos dentes. Ok. Na verdade, alguém tava contando pra gente que o filho ou a filha, não lembro, encontrou todos os dentes guardados numa caixinha dentro de casa. Putz. o que a princípio já é assustador, se você pensar bem. Tem alguém Sim. que guarda restos seus. Porque como é dente, você acha ok. Mas imagina se fossem suas unhas, né? Ou seu cabelo, né? Ou seus cílios. Ia ser bizarro, ia ser um pouco assustador, não é? É. Imagina que se você descobre que sua esposa guarda as unhas das suas filhas numa caixinha. Cacete. Né? Você ia ficar assim, opa. É. Então, mas aí a criança foi lá e foi questionar a mãe. Que porra é essa aqui? Que eu achei esse tanto de dente aqui? Porque eu colocava no travesseiro e tal, tinha uma fada, e agora por que esses dentes estão aqui? Cadê a fada? E aí eu dei a ideia de que a gente devia falar que, na verdade, a fada é uma casa de penhor. Ah. E, entendeu? Ela é uma agente de penhor. Ela vem, leva, dá uma grana de volta, mas no futuro você pode ir lá e reaver. Você paga ela de volta. Resgatar. E você pode reaver o dente. Ou o contrário, a fada penhorou pra você. Entendeu? Você foi a casa de penhor da fada. A fada tá precisando de grana. Você chegou lá e falou assim, fada, devolve os dentes aí que eu te dou uma grana. E se você conseguir chegar aqui em tanto tempo com a grana de volta, eu te devolvo os dentes. Senão eles ficam pra mim. Muito bom. Muito bom. Então não seria a fada dos dentes, seria a fada do penhor. É seria isso? A fada do... Pois é, cara. E isso é uma boa maneira de você ensinar a burocracia e o sistema legal e financeiro do país pras crianças. Entendeu? Você fala pra ela assim, ó... Hoje, seu dente caiu, vai lá e penhora o dente. Põe embaixo do seu travesseiro. Aí eu vou perguntar, mas pai, o que é penhor? E aí você vai ter a chance de explicar e ela vai crescer sabendo isso. É, muito bom. Não é? Muito bom. Talvez ela saiba mais que eu, inclusive. E você pode usar isso e, assim, a história tem inúmeras aplicações. Porque você pode transformar, por exemplo, você pode dizer que o coelhinho da Páscoa é um oficial de justiça. Ele chega na sua casa e deixa alguma coisa pra você. Beleza, que é um ovo e não uma intimação. Mas você pode fazer um paralelo, entendeu? Entendi. E aí a criança vai começar a entender isso. Você pode falar que o Papai Noel, por exemplo... Que paralelo a gente pode fazer com o Papai Noel? Eu acho que o Papai Noel pode ser um clube de vantagens. Um clube de vantagens, boa. Um clube de fidelidade. É verdade. Você vai pagando todo mês com boas atitudes. Se junta pontos. E aí, se no final você se tornar um cliente ouro, você recebe um presente no final. Caralho, ou diárias da Mocô Braço. Que ideia, cara. Que ideia genial. A gente podia criar o cartão Papai Noel. Cartão Papai Noel. Não é? Isso. Cartão múltiplos Papai Noel. Porque aí a criança vai juntando milhas. Isso. E aí ela ganha um presente no final do ano. E o presente varia de acordo com as milhas que ela acumulou. Exato. E ela pode. E aí você fala assim, tipo, se ela juntar mais milhas, ela vai pra categoria Platinum, que ela junta mais ainda. É. E aí ela pode ficar na sala VIP. Puta, genial, cara. Que é tipo a brinquedoteca. Você fala assim, ó, hoje, como você tá Platinum, você vai ficar na brinquedoteca. É. Aí você deixa ela lá, que é a sala VIP das crianças. E aí, pois é, e aí você chega. Cara, tem muitas aplicações. Porque aí você pode chegar pra uma filha sua e falar assim, ó, tá vendo? Ela alcançou Platinum, juntou mais milhas, alcançou Platinum e tal, você tá no Gold ainda, você não pode entrar. E aí ela fica do lado de fora. Ela fica no saguão normal do restaurante. Chorando, pagando R$12 num café expresso. Imagina ela indo lá comprar um pão de queijo de R$12, chorando. E depois deitando no chão, assim, no casaco enrolado. Mas realmente seria uma lição pra vida. É. Seria uma lição de como ela deve se preocupar com milhas aéreas na vida. É melhor do que o Papai Noel, se você pensar bem. É melhor, porque a criança vai ficar prestando atenção nisso o ano inteiro. Papai Noel, ela pensa só em desenho, só quando tá chegando perto. Ela vai o ano inteiro, porque ela vai ter um cartão, né? E você vai poder mandar pra ela o cartão novo. Parabéns, você alcançou o Platinum. Isso, manda uma carta, né, pelo correio. Vem com uma senha, assim, e uma foto de pessoas felizes. No aniversário dela, você manda um jantar. Isso. Não, mas eu tô pensando no folder ainda. Uma foto de pessoas felizes, assim, tipo um pai. Crianças um felizes. Filho de cavalinho, sorrindo os dois. Uhum. E um cara de uniforme batendo continência pra você. E você fala, você foi promovido à categoria Gold. Vamos lá, faltam apenas 400 mil milhas para a categoria Diamonds. É, porque é importante sempre ter mais uma categoria. Isso. E quando ela finalmente chegar na categoria Black, a gente cria uma categoria Red. Isso. Cara. E por fim, a categoria George Clooney, né? Que vai ser o... 1 milhão de pontos, você vira o George Clooney. Verdade. É, a gente podia também criar, já que a gente tá... Cara, esse é o próximo grande mercado a ser explorado. Programas de fidelidade e exclusividade para crianças. Você falando dessa forma, com essa voz doce, ficou ainda melhor. A gente podia fazer o Danoninho em cápsulas, que você só compra nas lojas exclusivas da Danoninho. E você tem que ter um cadastro isso. Na loja. Isso, isso. Ótima ideia. Porque o formato já é aquele mesmo, né? Não muda muito. Não ia precisar nem mudar a embalagem. A máquina de Danoninho é só você botar e aí ela tira a embalagem, cai embaixo com uma colherzinha. Aí você come o Danoninho. É, você só pode ter o direito de ir na loja de Danoninho exclusivo se você comprar a máquina de Danoninho antes, e a máquina de Danoninho nada mais era que um dispenser de Danoninho. Isso, mas eu totalmente compraria uma máquina de Danoninho. Ia ser uma merda, porque você não ia comprar Danoninho, você não ia poder comprar Danoninho no supermercado, só no shopping. Ah, mas eu ou, ia me sentir ou você ia ter que assinar o Danoninho. Assinar o Danoninho. E se você for no supermercado, até tem um ali que é compatível, mas não é o Danoninho de verdade. Vai ser tipo, sei lá, Xambinho. Ainda existe Xambinho? Existe Xambinho e continua delicioso. É, que ótima ideia. Assinar o Danoninho, chegar o Danoninho todo mês na sua casa, já pensou? Uhum. E outra, se você assina o Danoninho, você ganha milhas no seu cartão Papai Noel. Isso. De fidelidade. Cara, é melhor a gente nem publicar isso, senão vão roubar essas ideias maravilhosas. Cara, vão roubar e vão ficar milionários, né? Esse que vai ser o problema. Se o Caio fosse um herói, que herói você acha que ele seria? Caio Man? Podia ser o Corra Man, um cara que está sempre correndo. Poderia ser. Ou então assim, tipo, você precisa fazer uma coisa muito rápido, sabe? Aí a gente, aí você chama o Corra Man. Você recorre ao Corra Man. E aí ele faz rapidão. Ou ele podia ser o Mococa Man. Mococa Man. Mococa Man é bom. Também. Qual seria o superpoder do Mococa Man? Soltar leite condensado pelos punhos. Ou então falar com um sotaque caipira. Isso. Né? Tipo... Ou ele teria o poder de criar um coreto toda vez que alguém precisasse de uma banda. Ou então transformar todos os prédios em casinha, assim, com telhadinha. Isso. Ou transformar uma sorveteria de 12 sabores numa sorveteria de 100 sabores. Isso, boa ideia. Ele podia ser alguém que tá sempre andando a cavalo, andando num burro, assim, sabe? Ele sempre chega montado num burrinho, assim, sabe? Muito bom. Sim. O Mococa Man. É, mas Mococa Man, ele tinha que chegar montado numa vaca, né? Boa, montado, exato. É, o poder dele podia ser isso, trazer uma vaca e, tipo, alimentar as pessoas de leite. Queijo, nossa, manteiga. Isso sim é um super poder. É, seria o equivalente regional do Laticínio Man. O cara quem que é tem o Laticínio Man? É o cara que tem o poder de produzir laticínios. Ah, entendi. Né? É. Ele chega com queijo, iogurte. Biscoito de nata. Eu usaria uma camiseta do Mococa Man. Eu totalmente usaria. Aliás, eu faria uma camiseta do Mococa Man. Vamos fazer, Man, imitou camisetas. O Caio caracterizado de Mococa Man. Eu topo totalmente. Tá bom, e tá feito. E sou a favor de mostrar pra ele só quando estiver pronto. Ah, mas ele vai ouvir isso aqui. É. O legal é que ele vai ouvir só depois, ele não vai ouvir agora. É, isso. Ele vai ouvir quando ele estiver editando e vai ser muito bom. Será que ele vai ficar puto porque a gente tá zoando cidades do interior? Ou porque... A gente não tá zoando, não, a gente tá homenageando. Ou se ele queria não queria aparecer montado numa vaca? Não, porque é legal. Ele também podia ser o podcast man. É, ele podia ser um editor da vida real. É, exato. Tipo, você fala uma merda, assim, tipo... Nunca mais quero te ver! Aí você se arrepende, aí ele vai lá e edita e fala assim... Quero te ver! É. Entendeu? Ô, esse é um super poder, hein? Esse é um super poder valioso. Muito valioso. Imagina o Trump, ele ia ser o braço direito do Trump. Se você pensar que dentro do grupo secreto do GugaCast, aquilo ali é uma comunidade, aquilo ali de fato são pessoas vivendo a vida. Porque assim, como eu posso explicar isso? A gente vive a nossa vida de uma maneira concreta. Nós somos pessoas de carne e osso. Okay. E interagimos em sociedade. E isso é aquilo que a gente está acostumado a entender como vida, como a vida sendo vivida. Entendeu? Agora, sim, a vida que a gente vive no Facebook e nas redes sociais em geral, embora ela não tenha a sua presença de carne e osso, e embora ela não tenha a interação concreta, ela é a mesma coisa. Ela é a mesma coisa. Essa conclusão foi surpreendente. Eu não esperava que ela fosse a mesma coisa. Então, ela é a mesma coisa até o certo ponto de que a convivência em sociedade, a troca de interações, ela é a mesma coisa, ela só não é física. Certo. Entendeu? Entendi. Ou seja, e dentro desse mundo não físico onde a gente também vive, é muito mais fácil você ter superpoderes. Certo, entendi. Entendi onde você quer chegar. Porque, então assim, por exemplo, dentro do grupo secreto do GugaCast, o Caio é o admin man. Sim. Porque ele pode colocar as pessoas pra dentro ou não. Ele pode deletar comentário, entendeu? Isso é um superpoder. É um poder que ninguém tem na vida real. É mesmo. Supondo que a gente tá num ambiente assim, no trabalho. Você tá tomando um café no trabalho. Aí alguém chega e fala uma merda absurda. Faz um puta comentário machista, escroto. Entendeu? Ah, eu acho que lugar de mulher é na cozinha. Entendeu? Eu volto bem pra essa frase. Não, agora eu preciso terminar. Então, vamos supor que tem isso. O Caio pode chegar lá e tirar essa frase. Isso sumiu ali. Ele vai chegar, da ele realidade. Vai deletar. É, ele, daquela realidade em que a gente tá vivendo, essa frase sumiu. Aqui, no mundo concreto, isso não é possível. A gente vai ter que conviver pra sempre com esse cara tendo falado essa merda. Sim. Não é? É verdade. E isso, de fato, é um superpoder. É mesmo. Eu não sei o que fazer com isso, mas essa é uma verdade. Eu tenho um superpoder de alterar a realidade dos programas? Sim, era essa a conclusão que a gente estava chegando aqui. A gente estava falando aqui que se você fosse um super-herói, que super-herói você poderia ser? Você vai ouvir depois, você vai se divertir. Tá bom, então não quero saber. Mas um dos super-heróis que a gente imaginou que você poderia ser, eu falei o Podcast Man. E aí o Rafael falou assim, esse super-herói teria o poder de editar as coisas, editar a vida. Né? Então se você fala uma merda como, nunca mais quero te ver, aí você fala e edita e fica só assim, quero te ver. Entendeu? Aí seu arco inimigo ia ser o print screen, man. Ia ser o cara que pegou aquele screenshot antes de você editar. Esse, em um certo nível, é o arco inimigo de todos nós. Então, Gustavo, a gente estava tendo uma discussão no grupo secreto e você mencionou no conteúdo extra a Alanis Morissette, certo? E eu fiz uma pergunta lá que ninguém respondeu, que é o que é Alanis Morissette para a nova geração? Cara, você vai ter que desenvolver isso sozinho. Então, olha só, eu fiquei pensando, sabe quando você começa a gostar de música e aí você gosta, sei lá, de rock e aí você começa a conhecer os rocks e alguém fala assim, não, mas rock clássico é Black Sabbath. Você fala, beleza. Aí você vai lá, ouve Black Sabbath, conhece Black Sabbath e fala, é legal. Aí você conhece Iron Maiden, você fala, bacana. Alguém fala, não, nos anos 70 tinha Led Zeppelin. Led Zeppelin é que é seminal e tal. Você vai e ouve Led Zeppelin. E de repente vai aumentando sempre esse número de bandas, né? Cada uma mais que você conhece, não, mas você não conhece de Purple, você tem que conhecer de Purple, ok. E aí você vai conhecendo, mas existe um limite. Tem uma hora que você não aguenta mais conhecer novas bandas e você não simplesmente não absorve mais. A banda que eu nunca consegui absorver é o Jethro Tull, que se fala Tal, mas se escreve Tu, então já começa por aí, o Jethro Tull. Aí você ouve Jethro Tull, você fala, ok, é legal, eu gostei, mas eu não tenho tempo de conhecer essa banda, eu não vou decorar o nome das músicas dessa banda, não vou entender o estilo dessa banda e nem vou traduzir letra dessa banda. Só vou saber que ela existe e vou dizer que ela é legal se me perguntarem. Você precisa conhecer uma música que é Aqualung, o resto não importa. Isso. E é a mesma coisa com a Alanis Morissette. Pra geração de hoje, tem muita coisa pra conhecer dos anos 90. E aí, de repente, as pessoas aparecem com a Alanis Morissette. E aí eles ouvem, e as músicas são todas iguais, mas tem gaita, e ela é baixinha, e aparentemente... Quem viveu aquela época não tem um custo de aprender o que é a Alanis Morissette. A gente sabe, a gente canta as músicas, a gente acha legal, memória afetiva. Agora, quem não conheceu, não consegue voltar atrás para conhecer a Alanis Morissette. Então, a Alanis Morissette é o Jethro Tull dessa geração. Diante desse desenvolvimento impecável de raciocínio... Exato. Não, porque tem essas coisas que... De uma geração para outra muda totalmente. Você quer um outro exemplo? Quero. O pudim. Sabe pudim de leite condensado? Hoje é o dia nacional da aleatoriedade. Que é qualquer dia, né? É aleatório. Eles comemoram qualquer dia do ano. Não, mas vamos falar sobre pudim. Pudim é uma sobremesa deliciosa, certo? Certo. Tem até o site pudim.com, melhor site de todos os tempos. Será que ele ainda existe? Vou procurar aqui enquanto você fala. Tá lá, igualzinho de sempre. Ah, yes, yes. Cara, que bom. Melhor site de todos os tempos. Então. Certamente. E foi renovado o título agora, né? Ele tinha esse título, aí não tinha acesso há uns 3 anos, mas agora ele acabou de ter o título renovado. Eu fico imaginando, cara, esse cara paga esse domínio todo ano. Com satisfação, né? Satisfação. Cara, falei, esse dinheiro tá bem gasto. Melhor R$30 por ano que alguém pode gastar. Pois é, mas vamos voltar. Eu posso falar do pudim? Ou tá difícil? Vamos voltar pro pudim, claro. Vamos voltar pro pudim. Desculpa ter pudim. Desviado dessa linha tão sólida de raciocínio que você tava tendo. Sólida não, ela é um pouco gelatinosa, assim, ela treme um pouquinho. Porque é um pudim. O pudim é uma sobremesa deliciosa. Quando a gente era criança, qual era a alegria de, sei lá, do jantar, do almoço de domingo? Era que tinha pudim de sobremesa. Uhum. Todo mundo esperava pudim, comia pudim, todo mundo ficava muito feliz. Uhum. Hoje, tem quem coma pudim, tem quem não coma pudim, mas todo mundo acha pudim delicioso. Ok. Mas as crianças que nasceram no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, e mais recente ainda do que isso, elas não gostam de pudim. Não. Sim. Não, elas não gostam de pudim. Não é ver... É sério? É, elas olham pro pudim e falam assim, não, eu não vou comer isso, não. Meu Deus, eu nunca tinha me tocado disso, cara. É, eles não comem... Eles, porque assim, a gente esperava o pudim. Caraca, hoje tem pudim. Qual é a melhor sobremesa do mundo? Pudim. Então, pudim era uhum. muito bom. E elas cagam pro pudim. Uhum. Elas não comem. Pode ter pudim no Natal, não vou comer pudim. É verdade. É verdade, e assim, cara. Elas fazem isso por puro escárnio, é evidente, né? É só pra jogar na nossa cara. É a única explicação. Isso, pra jogar na nossa cara que esse doce é um doce do passado. Que a gente adorava. Só pode mas ser aí isso. A gente virou. Isso, aí a gente virou tiozão porque gosta de pudim. Então pudim é o novo manjar? Calma, não é o novo manjar, é o novo doce de abóbora. Puta merda, cara. Lembra o doce de abóbora? Quando você era criança, nossos pais, nossos tios falavam assim, olha, tem doce de abóbora, você não quer? Que era um negócio meio melequento, né? Meio melequento, e óbvio que você não ia comer aquilo, porque era de abóbora. Era um que era meio verde? Isso, não, esse é de mamão, né? Esse que é verde. Puta, é, que tem uma aguinha, era bem nojento. Isso, isso, bem nojento. Mas o doce de abóbora, se você conversar com nosso pai... Se você conversar com o pessoal da geração dele, eles amam doce de abóbora, mas é inquestionável. Uhum. Assim, abóbora é feito pra fazer doce, e o doce é maravilhoso, e é uma tentação na vida comer doce de abóbora. E a gente caga pro doce de abóbora. Então, igual a gente sacaneia nossos pais quando eles pedem doce de velho, a gente será sacaneado pelos nossos filhos quando a gente pedir pudim, porque pudim é o doce de velho da atual geração. Isso, exata. Caramba, obrigado, Gustavo. Caramba, cara, que triste. Triste, porque... né? Porque pudim é bem melhor que doce de abóbora. É, pra começar tem isso, mas isso veio muito de repente pra mim. É, mas conclusão é essa. Eu vou levar um tempo pra absorver essa informação. Bom, acessa o pudim.com e pensa no seguinte. É, eu tô olhando pra ele aqui agora. É. A Alanis Morissette está para o pudim, assim como o Jethro Tull está para o doce de abóbora. De novo, mais uma vez. Diante de um desenvolvimento de raciocínio tão sólido, eu não tenho que dizer nada, a não ser conviver agora com essa dor. Desculpa, cara. Caramba, mas eu nunca tinha pensado nisso, é verdade. Do pudim? O Eric não come pudim. É? O Igor não come. É, a Carol não come. É, eles acham, pô, um negócio nojento. E a gente não pode falar assim, eu também não vou comer pra permanecer jovem. Você não pode ficar sem pudim. Isso. E você não pode trocar pelo doce de abóbora pra ser hipster. Quer dizer, muita gente vai fazer isso. Na verdade, é como mudar o seu nome pra Antônio. Isso. Ou, sei lá, Jairo. É, Jaime. Tem uma coisa mais profunda aí, cara. Todas as coisas da velhice você vai querer repelir. Você não quer ter cabelo branco, você não quer ter, sei lá, problemas de saúde, vista cansada. Quando você começa a ter vista cansada, você precisa de óculos pra ver de perto, você vai, tipo, adiar ao máximo o momento que você realmente vai aceitar aquele óculos, certo? Agora o pudim certo. Não, cara. O pudim é uma coisa que vem e você vai abraçar. Você vai falar, não, eu vou ficar com pudim. Isso. É diferente, entendeu? Eu nego tudo, mas eu fico com pudim. Então, o pudim é o ponto que faz você aceitar. Talvez o pudim seja facilitador do óculos de vista cansada. É, eu aceito essa troca. Mas isso não foi engraçado, cara. Foi só triste. Foi engraçado pra cacete. Esse podcast foi editado por Caio Corraini.